pra frente e pra trás. Rebola então vai, rebola então vai, rebola então vai, pra frente e pra trás. Que linda menina, que menina linda demais. Ela me deixa com isso, ela tira minha paz. No clima quando ela vem, as amigas sempre traz. Mas ela é a única que me satisfaz. Então vem menina, mostra que tu é capaz. Então vem pra pista, mostra como é que faz. Ah, agora entendi. Rebola então vai, rebola então vai, rebola então vai, pra frente e pra trás. Rebola então vai, rebola então vai, rebola então vai, pra frente e pra trás. Ok, DJ Roger Mix, solta o som. A princesa caiu no encanto dos moleque louco. É quem faz, não tem falar, então baby, espere um pouco. Com 4L no toque do jet, surpreende quem se intromete. E tu sujo pousado, tá impressionado no nosso estilo. Nós atraca pesado e não dá espaço para os clandestinos. Os meninos e bico no auge, tá sorrindo na cara dos fraudes. Só conta placa e deixa bem claro que tranquilo tamo vivendo. E no ano passado eu virei empresário, agora é só investimento. Os meninos me bico no auge, tá sorrindo na cara do fraude. A princesa caiu no encanto dos moleque louco. Traviu. É quem faz, não tem falar, então baby, espere um pouco. 4L no toque do jet, surpreende quem se intromete. E tu sujo pousado, tá impressionado no nosso estilo. Mas atraca pesado e não dá espaço para os clandestinos. Os meninos me bico no auge, tá sorrindo na cara dos fraudes. Só conta placo e deixa bem claro que tranquilo tamo vivendo. E no ano passado eu virei empresário, agora é só investimento. Os meninos me bico no auge, tá sorrindo na cara dos fraudes. DJ Roger Mix, o jovem das produções. Só pra alegria das meninas que gosta de dançar. Disse MC João, chegou e a festa vai começar. Só pra alegria das meninas que gosta de dançar. Disse MC João, chegou e a festa vai começar. O DJ tá tocando e as gata vai descendo. O DJ tá tocando, as gata vai descendo. Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo. Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo. Tremendo, tremendo, com o bumbum tremendo. Tremendo, tremendo, vai subindo e vai descendo. Com o bumbum tremendo, com o bumbum tremendo. Tremendo, tremendo, vai subindo e vai descendo. Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo. Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo. Tremendo, tremendo, com o bumbum tremendo. Tremendo, tremendo, vai subindo e vai descendo. Com o bumbum tremendo, vai subindo e vai descendo. Gosta de dançar. Diz que o Pedrinho tá de volta e a festa vai começar. Só pra alegria das meninas que gosta de dançar. Diz que MC João chegou e a festa vai começar. É o DJ tocando e as gata vai descendo. É o DJ tocando e as gata vai descendo. Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo, tremendo, tremendo. E vai subindo e descendo. Tremendo, tremendo, vai subindo e descendo. Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo, tremendo, tremendo. E vai subindo e descendo. Tremendo, tremendo, vai subir e descer. Batidão domina o corpo e fica com o bumbum. Tremendo, tremendo, tremendo, vai subir e descer. Tremendo, tremendo, vai subir e descer. Coloca no vermelho. Hoje o baile vai beber. Foi, foi. Fico recalcado, fico até meio suado. Se é hoje, tenta essa roupa, dá um pra ver. Foi, foi. Diferencia na praia, Guarujá é de jet ou de lancha. Comigo só o de verdade que vem pra somar. Amigo, cuidado com a fama, tu pode se enganar, mas é desse jeito que vem na minha mente. Tem vários pra te atrasar, pra te ajudar, tem ninguém se me entende. Nunca deixe, nunca deixe eu sonhar. E eu sou do outro M. Entendeu, Jorginho? Vem que vem. Pega as nave importada, chama as mais gata, porque hoje o baile vai ferver. Os bico recalcado fica até meio enjoado. Se é ostentação, pagam pra ver. Se é pra tirar um lazer bem gostosinho. E é tu que vai escolher, e na beira de jantinho. Mas hoje tu escolheu, dá um pião no exclusivo. E ela eu vou levar pra conhecer o mundo todinho. Então fiz uma viagem um pouco meio que estranha. Uma parada na Europa, França, Espanha, Alemanha. Dá um pião de quebrar, é tudo que eu sempre quis. Um salve nos 4M, lá em Londres, lá em Paris. Se for pra continuar, só termino amanhã. Agora eu vou parar, ficar aqui em Amsterdã. Pega as nave importada, chama as mais gata, porque hoje o baile vai ferver. Os bico recalcado fica até meio enjoado. Se é ostentação, pagam pra ver. Pega as nave importada, chama as mais gata, porque hoje o baile vai ferver. Os bico recalcado fica até meio enjoado. Se é ostentação, pagam pra ver. Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer. Que eu vim da roça, mas venci na vida e não tô a pé, né. Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é. Só não se apega que nós tá o placo, foguete e mete o pé. Só não se apega que nós tá o placo, foguete e mete o pé. É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. Ela roça na minha, roça, roça, roça. Só não se apega.

deve ser por isso, né, que ela sempre quer mais. Deve ser por isso, né, que ela sempre quer mais. Antes de eu me satisfazer, primeiro ela se satisfaz. Deve ser por isso, né, que ela sempre quer mais. Deve ser por isso, né, que ela sempre quer mais. No mínimo, as quatro bucetas diferentes na semana. Se tem tatuagem com meu nome, porque já foi comigo pra cama. Antes de eu me satisfazer, primeiro ela se satisfaz. Deve ser por isso, né, que ela sempre quer mais. Deve ser por isso, né, que ela sempre quer mais. Pena da minha mãe, que tem de guardar o nome de todas. Às vezes confunde o nome de umas, às vezes troca o nome de outras. Pra não dar ruim chamar de filha, se não fode a porra tua. No mínimo, as quatro bucetas diferentes na semana. Se tem tatuagem com meu nome, porque já foi comigo pra cama. Antes de eu me satisfazer, primeiro ela se satisfaz. Deve ser por isso, né, que ela sempre quer mais. Deve ser por isso, né, que ela sempre quer mais. Antes de eu me satisfazer, primeiro ela se satisfaz. Deve ser por isso, né, que ela sempre quer mais. Deve ser por isso, né, que ela sempre quer mais. No mínimo, as quatro bucetas diferentes na semana. Se tem tatuagem com meu nome, porque já foi comigo pra cama. Antes de eu me satisfazer, primeiro ela se satisfaz. Deve ser por isso, né, que ela sempre quer mais. Deve ser por isso, né, que ela sempre quer mais. DJ Roger Mixi! Essa é felicidade, e outros dizem que não. Enquanto os tem muito pouco, grande minoria esbanja o mortal. Chama muito inimigo, chama amigo a Vera. Mas quando o papel acaba os amigos, só mãe pode crer já era. Sem ele tu não é nada, com ele tu vira presa. Outros que não obteram vão roubar você, com toda certeza. Um dia claro da casa, e outro do caçador. Olha, tem vários mendigos que lá na antiga ele era doutor. Não ajudou o menino, no farol pedindo esmola. Hoje ele é profissional, jogador do seu time, moleque da hora. Um papel só muito pouco, muito papel sempre bom. Olha o menor e o Pedrinho tá aqui sempre pronto pra passar visão. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Falta de felicidade, de paz e amor, depois material. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Cara de um lado, animal do outro, te apresenta famoso real. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Falta de felicidade, de paz e amor, depois material. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Cara de um lado, animal do outro, te apresenta famoso real. Tu até tem uma chance de conhecer uma mulher que te goste de verdade e que te aceite andando a pé. Mas com o papel do mal, tu tem tudo que quiser. Carro, comida, cerveja, mansão, curtição e muita mulher. Com 20 conto no bolso, só o almoço tu compra. Mas com 1 milhão na conta é só McDonald's de comida pronta. Responsável por assalto, responsável por reféns. Esse papel paga crime, mas paga outro tipo de coisa também. Tu compra seus alimentos, completa sua liberdade. Eles fabricam dinheiro, mas esquecem de fabricar igualdade. E também eles esquecem que no céu não entra dinheiro. Pra passar pelo pedaço de Deus, tu tem que ser verdadeiro. Tu tem que ser transparente, nunca egoísta e invejoso. Não ferir o coração e também não ser ganancioso. Não sei de tudo no mundo, claro que Deus não sou. Mas eu converso com ele e essa mensagem ele te enviou. Para de ser olho gordo, que tu só anda pra trás. Que a progressão de verdade, esquece o dinheiro e corre atrás de paz. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Tanto de felicidade, de paz e amor, depois material. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Cara de um lado, animal do outro, eu te apresento o famoso real. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Tanto de felicidade, de paz e amor, depois material. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Cara de um lado, animal do outro, eu te apresento o famoso real. Agora vai!

e quebra. E as favelas, dança e quebra. Deixa os moleques doido por ela. Por ela. Por ela. Sensação. É o Jorginho lança. É o Jorginho que lança a sensação. Jorginho que lança a sensação. Lança a nova moda do baile. Pras meninas requebrar até o chão. Começar aquele mero combate. Aqui mostrar que dança de verdade. Vai partir pra segunda fase. Sensualização do batidão. Com corpinho e violão. Pras princesinha, pras princesinha patricinha. Pras donzela de favela. Pras princesinha patricinha. Pras donzela de favela. De favela. A patricinha dá uma rebolada. Na sequência dá uma empinada. E as favelas, dança e quebra. Veja os moleque louco por ela. A patricinha dá uma rebolada. Na sequência dá uma empinada. E as favelas, dança e quebra. Veja os moleque louco por ela. A patricinha dá uma rebolada. Uma rebolada. A patricinha dá uma rebolada. Uma rebolada. A patricinha dá uma rebolada. Uma rebolada. E as favelas, dança e quebra. Dança e quebra. DJ Roger Mix. Tudo para Vidro Fumê, rolando vários backs. Som do último volume, escutando Felipe Rett. Do jeito que elas gostam, hoje eu tô marrento demais. O menor é sagaz, acho que te satisfaz. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de quero mais. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. Tem um lance nela ontem, hoje ligou querendo mais. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. Vidro Fumê, rolando vários backs. Som no último volume, escutando Felipe Rett. Do jeito que elas gostam, hoje eu tô marrento demais. O menor é sagaz, é os que te satisfaz. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de quero mais. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. Tem um lance nela ontem, hoje ligou querendo mais. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. DJ Roger Mix, aperta o play, meu DJ. Vai bolando pra frente, vai bolando pra trás, vai bolando pra frente, vai bolando pra trás, vai bolando pra trás, vai bolando pra trás, vai bolando pra trás. Adorei te reencontrar, tu tá gostosa demais. Vai bolando pra frente, vai bolando pra trás, vai bolando pra frente, vai vai bolando pra trás, vai bolando pra trás. Adorei te reencontrar, tu tá gostosa demais. Caralho, meu mano, Eloy Max tá vindo igual carta explosiva de Pedro Guino. Piscou o fósforo. Encostei, menina, eu te avisei. Então vem me satisfaz. satisfaz, só vê me satisfaz. Vai, vai, vai volando pra frente, vai, vai, vai, vai volando pra trás, vai, vai, vai, vai volando pra frente, vai, vai, vai, vai volando pra, vai volando pra, vai volando pra trás, vai, vai, vai, vai, vai, vai volando pra trás, vai, vai, vai, vai, vai, vai volando pra trás. Adorei te reencontrar, tu tá gostosa demais. Vai, vai, vai volando pra frente, vai, vai, vai, vai volando pra trás, vai, vai, vai, vai volando pra frente, vai, vai, vai, vai volando, vai, vai, vai volando pra trás, vai, vai, vai, vai, vai, vai volando pra trás. Adorei te reencontrar, tu tá gostosa demais. De água.